bem-vindo ao Bíblia Toda Cast, o podcast que estuda a Bíblia sistematicamente. Seguimos no estudo do livro de Juízes. Esperamos que essas aulas e esse material possa trazer transformação, paz e vida abundante em Cristo. Que Deus te abençoe. Um pequeno lembrete da última aula. Nós falamos sobre aquele fato do capítulo 2 e 3, que o povo de Israel esqueceu do Senhor, vocês lembram? E aí eu fiz aqui uma comparação, ou uma definição matemática do que seria conhecer a Deus, vocês lembram disso? Aí eu coloquei assim, conhecer é igual a saber mais viver, não é isso? Na visão bíblica, o conhecimento de Deus não é só cognitivo, você precisa experimentar esse conhecimento, ele tem que ser real na sua vida. Por que que eu estou voltando nisso? Talvez eu careceu de uma ênfase mais clara para vocês, o que que quer dizer? Quando o apóstolo, quando o Tiago, na sua carta universal, Tiago, irmão de Jesus, muitos acreditam que ele que escreveu aquela carta lá, do Novo Testamento, quando ele diz... Você diz que tem fé, mostra as suas obras, não é isso? E eu vou mostrar a fé. Porque a fé sem obras, ele diz, ela é morta, não é isso? Qual é a questão central de esquecer do Senhor? A questão central não é deixar de conhecer na mente, mas é deixar de viver como se isso fosse realidade. O ateísmo, meus queridos, ele antes de ser uma expressão intelectual sobre a fé, ele é uma questão experiencial. A Bíblia já falava de ateísmo em Salmos, por exemplo, muito antes de existir um movimento intelectual chamado ateísmo. O que é o ateísmo para a Bíblia? É a pessoa que vive como se Deus não fosse o Senhor do Universo. Esse é o ateu. O ateísmo está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Não é negar com a boca que Deus existe. É pelo contrário, é falar que Deus existe, falar que Jesus existe, mas viver como se ele não existisse. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. Qual que é a resposta do Senhor Jesus a eles? Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. O termo original lá no grego é anomia. Anomia é um termo grego que significa você vive como se não existisse lei. Você vive. Então, a gente pergunta de ateu, às vezes, nossa vida. Existe uma dimensão daquilo ali. Na medida que a gente abandona, né? Seja por qualquer razão, por omissão, às vezes, na dedicação do nosso tempo, né? Da maneira como fazemos isso aí. Para uns 30 ou 40%, não sei bem pessimista. Uhum. Não sei se eu estou sendo tão pessimista, talvez seja pior. Deve ser até pior, né? Porque o Senhor Jesus falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Não, muito bem apontado. Eu não sei se é a tradução de um livro que eu já ia citar aqui. Tem um livro que chama Ateísmo Prático. Mas como é que é a ideia central do texto aí? Fala para mim. O ateísmo prático. O que é isso? É a pessoa que diz, vive na igreja, diz que acredita em Deus, mas de forma prática... Ela vive como se Deus não existisse. Aí o que eu quero dizer para você? O ser humano, meus queridos, nós falamos que o ser humano é incoerente. Não é assim que a gente pensa do ser humano? A gente não tem uma visão negativa do ser humano como cristão, que ele é incoerente? Ele é incoerente, mas biblicamente falando, guarda isso aqui. O cristão ele é coerente 100% com o que ele acredita. Ele não é coerente com o que ele fala que acredita. Percebeu a diferença? Você é coerente com o que você acredita, não com o que você fala que acredita. Dá um exemplo aqui. Uma vez eu e a Chelsea começamos a conversar sobre a nossa responsabilidade de chegar em tempo adequado para o culto. 15 minutos antes, 10 minutos antes, para se preparar, sentar ali. É um momento, vamos falar a verdade aqui, o mais importante da semana, não é isso? Então eu posso falar... com todas as minhas forças para os meus filhos, assim, O culto é muito importante, nós temos que cultuar a Deus. Mas se toda semana eu chego lá 15 minutos atrasado e 15 minutos atrasado, qual que é a minha crença prática em relação ao culto público que a gente experimenta na igreja? A minha crença prática diz de que isso não é algo tão importante assim, vocês concordam? Então nós seremos coerentes com aquilo que nós acreditamos, não com o que falamos. Então o que, é que eu falo? Como diz lá em 2 Coríntios 13, prove a você mesmo, coloque a sua vida debaixo do escrutínio do Espírito para você ver se as suas atitudes não revelam uma incredulidade. Então, eu não estou querendo te levar para o moralismo. Você vai encontrar uma série de incongruências dentro da sua vida com Deus. Você vai ver que, na prática, às vezes a forma que você está tratando a sua esposa, ou a forma como você está tratando os filhos, ou a forma como você está tratando a leitura da Bíblia, ou a oração, são indícios de que você, de fato, não acredita tanto que isso é tão importante assim. Aí... Exatamente. Qual que é a nosso papel aqui? É voltar os nossos olhos para Cristo, confessar essa nossa dificuldade e buscar nele a força para superar esses desafios. Tá? Buscar essa coerência faz parte do nosso chamado. Mas você não vai conseguir essa coerência plena, porque isso é milagre, isso é ação do Espírito sobre a sua vida. Então, vendo essa incoerência, nós vamos voltar os nossos olhos para Cristo, para que Ele seja o autor e o consumador da nossa fé, não é isso? Que Ele opere em nós tanto o querer quanto o efetuar. Segundo ponto aqui, eu queria pedir a vocês que abram a Bíblia em 1 Coríntios. Eu cheguei a mencionar esse texto, mas é um texto muito importante. 1 Coríntios capítulo 1, quem achou aí fala amém. Capítulo 1, verso 18. Não, pode ler o 18 até o 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, há um elemento de fraqueza no Evangelho de Cristo à luz da mentalidade do mundo. Vocês percebem isso? Quando a mentalidade mundana olha para o Evangelho, ele vê aquilo como algo débil, fraco, incapaz de realizar a obra de transformação sobre a vida de pessoas e até do mundo. Esse é um princípio bíblico, não sei se você se lembra, tem um versículo em Lucas também, que Jesus ora ao Pai dizendo, muito obrigado Pai, porque o Senhor escolheu revelar essas coisas aos pequeninos. Vocês lembram dessa passagem? Jesus diz isso, é o mesmo princípio. Também, por exemplo, naquela outra passagem que Jesus tem um encontro com os fariseus, ele diz assim, eu não vim para salvar os sãos. Eu vim para salvar os fracos, os doentes. Para que, que serve o médico? O médico não serve para quem está sadio. O médico serve para quem? Para quem está doente. Aqui nós colocamos duas coisas. Para o judeu, aquela estrutura religiosa que colocava vários critérios para reconhecer a ação de Deus, se tornou um orgulho religioso. Para os gentios, a sabedoria filosófica, o melhor que o homem já produziu com seu próprio esforço, também se tornou uma pedra de tropeço, porque a forma com que Deus se revela a nós é completamente inesperada. Quem poderia imaginar que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nasceria por meio de uma mulher como Maria, pobre? Ou nasceria numa manjedoura, num estábulo de animais? E seria de uma família extremamente humilde, como diz lá o livro de Lucas? Eles ofereceram rolas, não foi isso? Rolinhas como sacrifício? Quem poderia imaginar que Deus ia passar 9 meses na barriga de uma mulher? Já pararam para pensar nisso? Deus chorou e pediu leite em Jesus Cristo. Olha a humilhação que ele passou. Então,